Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh. Leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, editora Ação das Artes, Estúdio 4, Arte Design. Hoje é nosso áudio de número 7. Leremos hoje o capítulo 6, Máscaras. Tenho medo de ser vista. Dorothy, ó. Você é um homem muito ruim, o mágico. Oh, não, minha querida. Eu sou um homem muito bom. Sou apenas um péssimo mágico. L. Frank Baum, 1856 a 1919, o mágico de Oz. Apressa-te em responder-me, senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Salmo 143, de 7 a 9. Eu estava animada havia semanas e agora era o dia. Mamãe, Stephen, Francis e eu estávamos em Edinburgh para nossas férias de verão. E tínhamos entradas para ver o filme O Mágico de Oz. Mamãe já tinha assistido e me disse que era um dos filmes visualmente mais espetaculares já feitos. Eu tinha grandes expectativas, mas quando sentei com meu saco de biscoito, meu refrigerante dietético e o filme começou, meu coração afundou. Ela não vem, Totó. Ela machucou você. Cutuquei minha mãe. Isto é horrível. Não. O cachorro vai ficar bem, respondeu ela, achando que minha preocupação era com o Totó. Não estou falando do cachorro, mãe. Estou falando do filme. Acabou de começar. Mas, mãe, está em preto e branco. Shh. É tão visualmente excitante quanto um papagaio morto. Espere só, ela sussurrou. Então esperei e prendi o fôlego quando um tornado levantou a casa com Dorothy e Totó dentro, e a girou no ar. Quando a casa finalmente bateu no chão, Dorothy abriu a porta, saiu e chegou num multicolorido e visualmente espetacular país dos Munchkins. Quase chorei, mas minha boca estava cheia de chocolate. Então só olhei para minha mãe e sorri o máximo que pude, sem babar. Adoro o Mágico de Oz. Já assisti diversas vezes e cada vez me emociono com alguma coisa. O elemento que se destaca sobre os outros, entretanto, é a amizade entre Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão covarde, através do compromisso deles para ajudar Dorothy a voltar ao Kansas. Todos acabam mudando. Imaginam que se conseguirem chegar à cidade de Esmeralda e encontrar o grande Oz, então ele vai poder dar o que precisam. Em vez disso, é a viagem que os modifica. O espantalho descobre que tem um cérebro quando o usa para ajudar seus amigos. O homem lata descobre que é todo o coração. E aquele velho leão covarde acha sua coragem no fim das contas. Cada um dos quatro personagens que viajam junto pela estrada das Pedras Amarelas é honesto e vulnerável um com o outro. Eles não escondem o que falta em sua vida. É assim que vejo nossa equipe principal da Women of Faith. Mulheres de fé. Estamos em nosso 10º ano juntas e a jornada nos mudou. Trazemos forças e lutas diferentes à mistura. Peste, Clementon e uma contadora de história brilhante. Quando sobe ao púlpito, ganha vida. É uma Rembrandt de palavras. As imagens que pinta são tão vividas e lindas, mas sua viagem ao palco foi muito difícil. Lutou por anos contra agorafobia e estava literalmente presa em casa, fisicamente. Peste. Não tinha muita energia e é a mais quieta do grupo, fora do palco. Viajar ainda é difícil para ela. Às vezes, seu marido, Les, tem diabetes e problemas cardíacos. Eles são casados há quase 43 anos e em muitos finais de semana sei que preferia ficar em casa com ele. Mallory, Merbig. Tem dois mestrados, em inglês e em psicologia. Ela é inteligente e maravilhosa. Também é psicóloga do grupo. Toda vez que uma de nós tem problemas, falamos com Mallory. Parte de sua graça e compaixão vem de uma perda. Seu marido, Ken, morreu de câncer no pâncreas aos 51 anos e ela perdeu um bebê de 15 dias com espinha bífida. Quando se apresenta, Thelma Wells sempre tem uma fila de pessoas que só querem um abraço. Ela é o tipo de mulher. Tendo tido uma vida cheia de dor, ela é cheia de empatia e amor. Foi rejeitada por sua mãe quando criança e criada por sua bisavó. Experimentou as águas amargas do preconceito racial e ainda assim não se tornou amarga. Lucy Schindel é única. Trabalhou por mais de 30 anos no mundo corporativo como executiva da Mobile Oil. É artista, fotógrafa, música, viajante do mundo e uma das muitas das minhas amigas mais queridas. Agora, enquanto escrevo, ela está prestes a fazer 73 anos. Nenhuma de nós acredita se a data de nascimento não estivesse em sua carteira de motorista. Ela é peneiramente jovem de espírito. Lucy nunca se casou e é um exemplo irrefutável de alguém que vive sua vida ao máximo todo santo dia. A casa dela conta a história de sua vida. As paredes são cobertas de quadros e pôsteres trazidos do mundo inteiro. As prateleiras de sua biblioteca são cheias de livros e cadernos que ela guarda desde que era criança. Eu a vejo descer aos poucos degraus do palco para sua cadeira e vejo o quanto isso custa para ela fisicamente. Lucy tem problemas nos joelhos e às vezes a dor é aguda. Nicole Johnson é a dramaturga do grupo. Suas peças são palavras, aquelas que não conseguem verbalizar o que está em suas cabeças e corações. Se ela retrata a dor de ter sido diagnosticada com câncer ou experiência de infidelidade, traz compreensão e companheirismo às estradas solitárias em que muitas mulheres se encontram. Como você pode ver, somos um grupo bem eclético. Somos avós e professoras, executivas e mãe de uma criança de terceira série. Mas, que tudo isso somos uma equipe. Em vez de entrar no palco só quando é a nossa vez de falar, estamos todas lá, o tempo todo. Sentamos em uma fila de cadeiras bem perto dos degraus que vão ao palco. Nós a chamamos de a varanda. Sopramos as palavras umas para as outras, se perdemos o fio da meada e passamos guloseimas e guardanapos de um lado para o outro no final da semana inteiro. Esse é o tipo de amor que Dorothy e seus amigos encontram uns nos outros. Eles descobrem uma varanda de amigos que estão sempre lá para o que der e vier. E quando finalmente chegam à cidade Esmeralda, descobrem que o único que está usando máscara é o grande Oz. E só ele. À primeira vista, a imagem do mágico projetada na tela diante de Dorothy é impressionante e irresistível. Mas quando Totó puxa a cortina, ela vê que o grande Oz é só um velho falando em um microfone. Dorothy fica muito decepcionada, mas quando diz ao mágico que ele é um homem ruim, a resposta é maravilhosa. Mágico? Não, querida. Sou um homem bom. Sou apenas um péssimo mágico. Apenas péssimo mágico. Já experimentei meus próprios momentos de péssimo mágico. Não conheço sua história ou quais eventos a levam à situação em que você se encontra agora. Mas será que já não se sentiu assim também? Será que você deu tanto duro para manter funcionando toda a fumaça e os espelhos, todos os pratos girando no ar, tentando ser mais do que consegue e então de repente tudo caiu no chão à sua frente? Acredito que esses momentos são dádivas de Deus, se estivermos dispostos a ver a mão dele. Eles podem ser o começo de uma nova maneira de viver, se deixarmos as máscaras caírem. Já escrevi extensivamente sobre minha experiência com depressão clínica em meu livro Honestamente. E também abordei isso em The Hurt No One Sees, A Dor Que Ninguém Vê. Então, não vou me alongar aqui, mas, se somos novas amigas, deixe-me dar uma breve noção de como Deus me transformou de uma péssima mágica a uma Mulher Maravilha exausta, em uma mulher muito grata que finalmente entendeu que foi feita maravilhosamente. O começo do fim. Estava morando em Virginia Beach há 5 anos e estava feliz por morar perto do oceano novamente. Tinha crescido perto da praia e acho que ela pode ser pacífica e confortante, até mesmo quando não estou em paz por dentro. Tinha aprendido a evitar a praia principal, mais popular, e encontrei meu caminho sossegado longe da multidão. Sentei-me na praia uma noite e olhei para as ondas quebrando na areia. Elas pareciam simbolizar o que estava acontecendo na minha vida. Tudo com que já tinha contado para construir minha identidade estava acabando. Amanhã de manhã seria co-anfitriã de uma última edição de 70 Club, o clube dos 700. Perdão, 70 Hungry Club, o clube dos 700. Então dirigia até Washington DC e me internaria em um hospital psiquiátrico. Era o meu maior medo se concretizando. Se fosse diagnosticada com alguma coisa física, poderia facilmente compartilhar isso com os outros, receber apoio e perseverado. Um diagnóstico de depressão clínica aguda, entretanto, não era algo para se compartilhar. Estava muito envergonhada. Por anos havia baseado minha identidade na tentativa de ser a mulher cristã perfeita. Dava duro, tentava ajudar todas as pessoas que pudesse, nunca me atrasava para nada e nem reclamava do excesso de trabalho. Até tinha ajuda da minha máscara. Todas as manhãs eu me sentava na sala de maquiagem e Debbie fazia o melhor que podia para disfarçar minhas olheiras. Quando eu terminava, ela fazia meu cabelo. Aileen trazia meu terno passado, pendurando ao lado dos sapatos e joias certas. Dei uma última olhada no espelho e caminhei pelo corredor até o camarim de Patty Robson, onde orávamos com os produtores antes do show de cada manhã. Desempenhava meu papel por fora, mas por dentro estava me enfiando mais e mais em um buraco negro. Tinha tentado me salvar, mas não pude. Tinha jejuado e orado, me energizado e tomado vitaminas suficientes para uma horda de búfalos doentes. Desesperada, falei com meu amigo, Dr. Henry Cold, e Henry disse que eu precisava conseguir ajuda, e bem rápido. Ele me pôs em contato com o médico e o hospital certos, conseguindo que fosse admitida na noite seguinte. Quanto vai custar? Não me lembro muito daquele último programa, mas me lembro de uma conversa final. Uma de minhas amigas que fazia parte do programa há muitos anos, era uma pessoa respeitada e querida da equipe, me pediu para reconsiderar. Se você fizer isso, Sheila, ninguém vai confiar em você novamente. Vai vazar a informação de que esteve em uma ala psiquiátrica e isso vai persegui-la pelo resto de sua vida. Sabia que ela estava certa, mas não tinha escolha. Estava sentindo tanta dor e incômodo que decidi que o que quer que acontecesse não podia ser pior do que viver assim. Depois do programa, vesti uma calça jeans, um suéter e saí pelos portões da Christian Broadcasting Network, rede de televisão cristã, em meu carro. Estava dando adeus a tudo o que considerava importante. Tinha um emprego que adorava e no qual era muito boa. Meus colegas confiavam em mim e me respeitavam. Não fazia ideia do que o futuro reservaria para mim ou se ao menos teria um. Para aquelas de vocês que não estão familiarizados com esta doença, a depressão não é ter pena de si mesma ou ter poucos dias ruins. É uma doença muito real que ocorre no cérebro quando algumas substâncias necessárias ao bom funcionamento dele estão faltando. É uma doença totalmente tratável, mas infelizmente muitas pessoas não procuram ajuda porque, como eu, tenho vergonha de admitir que precisam de ajuda. É uma doença que afeta a família inteira, o que sofre e aquele ao redor, pois frequentemente não entendem ou não sabem o que fazer para ajudar. Tenho muitas memórias do mês em que passei no hospital, mas há duas que se destacam para mim em especial. O que você está fazendo aqui? Não dormi bem naquela primeira noite. Eu me senti doente, com medo, sozinha, mas fiquei ao menos às 7 da manhã. Vesti o roupão de banho por cima do pijama e vaguei pelo corredor até o hall dos pacientes. Havia 6 ou 7 pacientes lá, conversando e bebendo café descafeinado. Quando entrei, eles ficaram em silêncio. Cada um parou o que estava fazendo e me olhou fixamente. A princípio, não fazia ideia por que estava me encarando. Então, de repente, dei conta que, estando em uma unidade administrada por médicos cristãos, era bem provável que eles assistem The 70 Hungry Club. Não tinha pensado nessa possibilidade até invadir o espaço deles. E a dinâmica na sala mudou. Não sabia o que dizer, então não disse nada. Finalmente, um homem quebrou o silêncio. Você é Sheila Walsh? Sim. Da televisão? Sim. Nós assistimos a você aqui. Você deveria estar nos ajudando. E bota momento de péssimo mágico nisso. Nunca me esquecerei daquele momento. Naquele milésimo de segundo em que minha máscara caiu, o fracasso era um convite de Deus para começar uma vida nova e eu o aceitei. Tudo o que eu consegui dizer foi: sinto muito, eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de ajuda? 5 palavras, apenas 5 palavrinhas que pareciam ter o poder de cortar o fardo que vinha carregando por tanto tempo e deixei espatifar no chão. Naquele momento em que reconheci publicamente que não era Mulher Maravilha ou Grande Oz, descobri que é o suficiente ser humana. Deus não se sente diminuído por nossa humanidade e ninguém ganha nada fingindo ser uma deidade também. Houve outro momento que me impactou profundamente e me mostrou o que Deus fará se tirarmos nossas máscaras. Uma resposta à oração. Eu estava no hospital havia quase 2 semanas, progredindo bastante na busca do meu armário interno por tudo que tinha escondido lá por anos. Eu me sentia como uma criança levando suas bonecas. Aquele que podia consertá-las. Uma noite, depois do jantar, fui à sala das enfermeiras para pegar meu secador de cabelo. Qualquer coisa que seja potencialmente perigosa aos pacientes é mantida trancada na caixa dos pontiagudos, mas pode ser retirada por um breve período de tempo. Quando me aproximava da mesa, vi que eles estavam recebendo uma nova paciente que estava muito nervosa. Então decidi voltar mais tarde. Quando saí, as 2 filhas da nova paciente me reconheceram e começaram a chorar. Instintivamente me aproximei delas. Quando a mãe delas levantou os olhos e me viu, jogou os braços em volta do meu pescoço e me abraçou forte. Ela era uma espectadora da fiel The 70 Hungry Club, que precisava de ajuda desesperadamente, mas estava com muita vergonha de sua necessidade. Deus a pôs ali na mesma hora em que eu, para que soubesse que não estava sozinha e que não há problema algum em buscar ajuda. Aprendi aquela noite que quando tiramos as máscaras podemos reconhecer a dor uns dos outros. Quando estamos dispostos a mostrar nossa fragilidade e deixar a luz de Cristo entrar em nós, a boa nova é pregada aos pobres de espíritos. Os cegos podem ver a verdade e os aleijados e feridos podem mandar de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se fomos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. 2 Coríntios 1, 3 a 7. Não sei que máscara você está usando, não sei por que você acha que precisa delas. O que sei é que, se pela graça de Deus conseguimos tirá-las, nunca as usará novamente. Pode ser que lhe seja custoso. Foi para mim, mas valeu a pena. Houve alguns momentos em que as pessoas me disseram que estava desapontadas comigo, particularmente porque ainda tomo medicação para depressão. Mas entendo isso e está tudo bem. Não preciso da aprovação de todo mundo que conheço. Tenho o amor poderoso do meu pai e a companhia de outros que estão tendo o tecido de sua vida restaurado com amor pelo mestre dos alfaiates. Mas se você já realizou mudanças significativas em sua vida, entende que quando mudamos, tudo à nossa volta muda também, e o mais significativo de tudo, nossos relacionamentos. Para nossa meditação, um olhar no espelho. Você consegue identificar as máscaras que usa em sua vida? Por que acha que as usa? Quanto lhe custaria tirá-las? Oração do armário. Caro Pai, eu não quero me esconder de Ti ou daqueles que colocaste em minha vida. Por favor, ajude-me a identificar as máscaras que escondo e dá-me graça e a força para pô-las aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.